pecar. Salvação pra mim não existia, vivia sempre a chorar. Meus pecados eram demais, estando nas trevas sem luz. Mas um dia no horizonte encontrei-me com Jesus. Agora tenho em meu coração alegria no viver, pois eu tenho a salvação de Jesus para sempre ser. Meus pecados eram demais, estando nas trevas sem luz. Mas um dia no horizonte encontrei-me com Jesus.